todos saber que minha narrativa não é shakespeariana. A ideia é verídica e sem algo de fotos, pois tudo era pequeno, barraco de chão batido no mais puro veneno. Não aguento toda essa porra de filho de escravo. Hoje não tem senzala, mas o povo tá acorrentado. Bagulho lombrado, o vento traz a brisa. Alivei o pensamento com tanta ajudaria. Livre como Cuba, sem FMI. Não vim pra render, mano, eu quero é sentir. Então sinta o bumbo que bate, a face é verdadeira. Aqui não tem disfarce e pronto pro ataque. Pior que a Yakuza, a lágrima que cai traz bênção com a chuva e os sonhos. Mal alimentados, a inveja que cresce com o dedo apontado. A vida é dominada com o dedo no cão. A esperança sequestrada de dentro dos corações, com desconfiança, olhares sem fé. Cada vez mais solitários, homens e mulheres. 5.000 amigos tem no Facebook, mas quando tá na rua, a solidão existe. A rua é um teste, a lição é um presente. Respire um segundo pra poder seguir em frente. Esse é outro mundo. Tudo que se passa. Ninguém confia em ninguém. Nessa terra de maldade, acredita em quem? Por causa de dinheiro, mulher gostosa e alguma fama. Hoje muitos de chinelo, de chiclete na lama. Na escuridão até a sombra te abandona, esperando a conquista pra poder vir à tona. Aperto de mão com atitude maquiavélica. O sorriso tá no rosto, mais um tiro pelas costas. Ganância exagerada faz quem ama te trair. A estrada tem buracos, mas chega o seu fim. Paciência não é só um jogo, se não deu certo, tente de novo. Sabedoria vale mais do que prata e ouro. Humildade é o caminho pro pote de tesouro. Eu só quero tranquilidade e um palmo de terra, fortalecendo os moleque no rolê aqui na quebra. Meu som tem muito gás, mas não é refrigerante. Trago a real do mundo e coloco na sua frente. Criança no lixão procura material de escola, enquanto Eike Batista do Brasil rouba em dólar. Ratos roedores de um sistema falido, mas pra mim não muda nada, porque eu já nasci fudido. É de outro mundo. É de outro mundo. De outro mundo. Tudo que se passa. Outro mundo.